Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Borges, pároco em Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços. Sr. Padre Borges, por motivos de saúde e de reestruturação das unidades paroquiais, pastorais, vai deixar a paróquia de Oliveira do Hospital. Por esse motivo e por outros, vamos conversar ao longo dos próximos minutos. Quando há mais de uma dezena de anos iniciei este programa na Rádio Boa Nova, nos moldes em que funciona hoje, o Sr. Padre Borges foi o meu primeiro convidado. Entendi por delicadeza que o parco da residência da rádio devia ser o meu primeiro convidado. Hoje, que por motivos de saúde e da reestruturação das unidades paroquiais vai deixar esta paróquia, entendo que é a minha obrigação ter esta conversa com quem sempre me acolheu. Sr. Padre Borges, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Bom dia, Sr. Manuel, e bom dia para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, desta grande família que somos já hoje com 26 anos. Sr. Padre Borges, Deus pede-nos a todos desprendimento, mas não é fácil, eu estou a falar por mim. Quantas vezes ficamos presos a coisas que já não usamos, que já não são úteis, que não precisamos, mas continuamos a querer manter. Outras vezes são coisas de que gostamos muito, mas pronto, há uma fatalidade na vida e que acabamos, por motivos económicos ou outros, acabar por ter-nos desfazer deles. Outras vezes é um familiar, um amigo que parte e que deixa uma ferida aberta. Sr. Padre Borges, como é que está a ver este apelo de Deus ao desprendimento da paróquia, dos amigos, das rotinas, de muitos anos? Bom, realmente eu estou a ver isso como a vontade do Senhor que nos chama, tanto mais que eu até nem tenho razão de queixa, porque fui eu propriamente que tive a iniciativa de pedir ao Sr. Bispo que agora, passados 48 anos de sacerdócio aqui, e já com uma idadezita bastante avançada, e face realmente às minhas forças físicas, visto que tenho feito várias operações e não estou, enfim, nas melhores condições de estar ao serviço de uma paróquia grande como é a paróquia de Oliveira do Hospital, juntamente com outras coisas que lhe são próximas, como é a responsabilidade do arciprestado que eu tenho tido. De maneira que eu vejo isso, na verdade, como uma nova arrancada, como uma nova maneira de estruturar, de encontrar novos caminhos, de projetar novas realidades. Enfim, penso que para mim é bom, é útil e é uma novidade, digamos assim. E essa novidade pode trazer alguns benefícios, porque nós também sentimos o cansaço das coisas e das pessoas e um pouco de tudo. Embora goste e continue a gostar da Oliveira do Hospital e da sua gente, mas, na verdade, vamos deixar que outros venham com outras iniciativas, com outras ideias, com outra juventude. Enfim, continuar esta marcha que eu já iniciei assim, há uns bons anos aqui. O Sr. Padre Borges falou há pouco nesta paróquia, nesta grande paróquia de Oliveira do Hospital. E eu não estou seguro do que vou dizer, portanto, não é uma afirmação. É também uma dúvida que eu tenho. Mas quem vem, eu creio que também não vem só para a paróquia de Oliveira do Hospital, porque agora foi criada a zona pastoral. Ora, não é zona, sim, portanto, não é propriamente zona que se chama. Sim, pretende-se que de facto este arciprestado agora seja mais abrangente e funcione noutros moldes com os novos padres que vêm. Pretende-se realmente construir a comunhão das próprias paróquias, é isso? As pessoas têm que, de uma vez por todas, compreender que a comunhão é muito importante e não pode ficar circunscrita às paredes de uma freguesia, de uma paróquia. Temos que ser todos a cooperar e a colaborar com a riqueza de cada uma, mas sempre ao serviço de todas. Ora, esta estruturação que o Sr. Bispo pretende, que vai a Oliveira do Hospital, vai a Arganil, vai a Tábua, etc., pretende que, de facto, através de um trabalho conjunto e sincronizado, possa, na verdade, dar frutos bons, no sentido de não estarmos cada um a trabalhar para o seu lado, mas haver uma comunhão e haver um modelo de atuação em que todos têm realmente uma palavra e todos se empenham, cada um na sua área, nas mais diversas áreas, para realmente nós podermos responder aos tempos novos que surgem, que vêm aí. Sr. Padre Borges, portanto, esta reestruturação, estas unidades pastorais, eu creio que é por todo o país. E eu vou fazer esta afirmação pelo seguinte. Eu esta semana vi num jornal diário que a Diocese de Bragança tinha aproximadamente 360 paróquias. As paróquias mantêm-se, mas ficou reduzido a 40 unidades pastorais. Portanto, isto significa que cada unidade pastoral terá 8 ou 9 paróquias. E eu penso que, se calhar, o que vai acontecer com a Oliveira do Hospital. Exatamente, pois, exatamente. Nós, realmente, nisso até, enfim, não estamos a dar os primeiros passos. Eu lembro-me aqui da unidade pastoral de Tábua, com dois sacerdotes, o Padre Paiva e o Padre João Fernandes, que, de facto, com todas as 15 paróquias, se não estou em erro, do Arcipestado de Tábua, eles já iniciaram há tempo um trabalho que exige o esforço de todos, a compreensão, enfim, e a luta para que, de facto, aquelas paróquias mais pequeninas, por um lado, não sejam esquecidas, por outro lado, têm todas as paróquias sempre algumas pessoas que, de facto, no meio pequeno em que vivem, não têm, na verdade, a oportunidade de mostrar o que valem e como são. E, portanto, assim, a partir do todo, nós vamos escolhendo, selecionando, digamos, um grupo de pessoas que, no seu conjunto, dialogam, falam, conversam e fazem avançar os projetos. Fica também com a impressão, em relação a este caso de Bragança, e pelo que li, que as próprias catequeses, em algumas paróquias, podem vir a desaparecer. Portanto, haverá, de facto, um conselho pastoral, paroquial, onde se calhar funcionarão, portanto, alguns serviços que em determinadas paróquias até agora existiam e que possivelmente vão deixar de existir. No caso concreto de Oliveira do Hospital, se calhar aquele que mais interessa tem para nós, portanto, vêm dois sacerdotes, eles ficam com estas 9 paróquias, creio que é Oliveira Hospital e aquela zona toda da Cordinha. Exatamente. Eles vão ficar a viver aqui ou ficam a viver no outro lado, Sr. Padre Borges? Eu não me queria adiantar nada, porque eu não cheguei a falar com eles. Pois, está bem. Esta semana é que vamos conversar e falar, e naturalmente, porque são dois sacerdotes e é um diácono prestes a ordenar-se, que fazem parte dessa equipa. É claro que nós, os outros, aqui à volta não ficamos de fora, estamos a cooperar, a colaborar. O nosso problema não é um problema tão grave como Bragança. Bragança, sabemos que, na verdade, enfim, as paróquias estão reduzidas ao mínimo. Aqui não, as nossas paróquias ainda têm bastante vida e, por conseguinte, têm um fator até ainda importante, que é o fator de estarem próximas umas das outras. As distâncias aqui vencem-se facilmente. Por conseguinte, mas, de qualquer maneira, realmente aqui também nós vamos para aí, vamos por aí. Isto exige uma mentalidade nova, em primeiro lugar. A mentalidade dos cristãos, a mentalidade dos católicos, que, enfim, têm que pôr de parte os seus bairrismos doentios, tantas vezes, agarrados como estão, mesmo aqueles que às vezes nem frequentam muito a igreja, mas têm lá o padre como um ramalhete de flores no meio da terra, dão que isso dá mais prestígio à terra, etc. Ora, não, quer dizer, vamos todos cooperar e colaborar para o mesmo, e ao fim e ao cabo esse bem chega a todo lado, porque através da catequese, através da liturgia, através de várias coisas em que as coisas são estudadas e são decididas em conjunto, mas tem sempre em conta, enfim, a periferia, o centro e a periferia. Estamos sempre a cooperar uns com os outros. Sr. Padre Borges, na paróquia de Oliveira do Hospital teve quantos anos? Estive 15 anos. Já estava aqui no concelho, Vieira do Cravo, Bombandela, Santo Tomé, etc. Já estava aqui há 48, pois há 48. Há 48, foi ordenado há 48 anos, foi? Exatamente, fez no dia 15 de agosto. 48 anos que eu vim para aqui, foi a minha primeira paróquia, foi ali no Vieira do Cravo, de Bombandela. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso Filho um dia, palheiro humilde e tosco, entre as mulheres bendita, bendito é o fruto, a luz do vosso ventre, Jesus. Através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Borges, pároco em Oliveira do Hospital e Sampaio de Gramaços. Sr. Padre Borges, por motivos de saúde e de reestruturação das unidades pastorais, vai deixar a paróquia de Oliveira do Hospital, pelo que até aqui temos estado a conversar acerca desse assunto. Vamos agora passar para outro ponto. O Sr. Padre Borges é também vice-presidente da Rádio Boa Nova e vamos conversar um bocadinho acerca da Rádio Boa Nova. Sr. Padre Borges, há poucos dias eu ouvi-lhe o seguinte: a Rádio Boa Nova tem 26 anos e chamou-lhe menina. Pergunto-lhe como vê esta menina com 26 anos, o que é que esta menina tem dado a esta região, o que é que esta menina poderá vir a dar a esta região, num período em que há uma grande crise económica e de inversão de valores. Portanto, gostava de ouvir acerca da Rádio Boa Nova. Pois bem, a Rádio Boa Nova começou, como tudo começa, pequenino, não é? Com tantas e tantas dificuldades. Podemos pensar que ela teve que enfrentar aquelas crises próprias de uma adolescência difícil, até de uma juventude. Mas agora chegámos a um tempo que estamos realmente já a estabelecer bases de crescimento seguras e prometedoras, na esperança que se realize o fim para que foi criada a Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova nasceu da vontade do Acipe Estado. Estava cá nessa altura também o seu padre Sertónio, o padre Sertónio Martins, e nós pensámos que, enfim, este era um meio que nós não podíamos deixar de fora para atingir os objetivos que queríamos na evangelização. E assim começámos e temos continuado. Dificuldades, houve realmente muitas dificuldades, porque estas, como outras coisas que à partida não são rentáveis do ponto de vista material, económico, mas nós não podemos esquecer que a rádio é uma coluna para evangelizar, porque chega muito longe, e a Rádio Boa Nova está a chegar muito longe e leva a toda a parte aquilo que nós, de facto, aqui despejamos, não no sentido de uma influência de protagonismo, enfim, mas no sentido da construção humana, da construção religiosa, da construção dos valores, como disse, que de facto é uma urgência. Hoje, na verdade, a torre da igreja já não é o edifício mais alto de uma terra. Hoje, de facto, são as antenas da rádio. Ora bem, isto é uma faca de dois gumes, porque serve para destruir, serve para construir. Construir, porque nós temos visto toda a comunicação, e os papas têm se interessado muito por isso, não é? Toda a comunicação hoje passa por estes meios, pela rádio, pela televisão, pela net em geral, e por isso nós não podemos ficar para trás. Seria um crime abandonarmos estes meios que realmente estão ao nosso alcance. Claro que isto supõe que haja da parte, como disse, dos cristãos, dos católicos, dos homens de boa vontade, também a cooperação, a colaboração, o desejo de que seja assim, de que isto não esteja ao serviço de nenhuma pessoa, mas esteja ao serviço da comunidade e ao serviço de tudo aquilo que pode engrandecer o homem e a sociedade, e especialmente a nossa região. Sr. Padre Borges, estive aqui, enquanto falava, estive aqui a tomar apontamentos, e de facto há assim aqui várias coisas em que eu vou pegar, portanto, e achei interessante isto que disse, nunca tinha ouvido. A Torre da Igreja não é o edifício mais alto da Terra, ou foi algo parecido com isto, são as antenas da rádio. Serve para construir e para destruir. Seria um crime abandonar estes meios. De facto, temos aqui pano para mangas, não há dúvida nenhuma. O próprio Concílio Vaticano II, que ocorreu há 50 anos, que vai fazer agora, no próximo mês de outubro, 50 anos, falava disto e incentivava os católicos a criar estes meios. Aquele documento, aquele decreto do Concílio Vaticano II, Inter Mirifica, fala realmente que os católicos têm necessidade destes meios para dar as boas notícias e para se antecipar às más notícias. Aliás, o Sr. Padre Borges falava nisto. E, de facto, é assim. A rádio, os jornais, as televisões podem dar, de facto, coisas maravilhosas que podem fazer imenso bem a todos nós, à família e à sociedade, mas também podem eventualmente destruir a família e a sociedade. E o que nós vemos, de facto, é que na maioria dos casos e nos grandes grupos eles parece que pretendem destruir a família, e esta é a grande felicidade da Rádio Boa Nova, é não estar ligada a grandes grupos e ser até a política também, porque se estivesse ligada a grandes grupos, certamente teria que fazer o que os grupos lhe mandam. Agora, claro, isto tem outros inconvenientes. E os inconvenientes é o aspecto económico, porque a Rádio Boa Nova não tem outros fundos a não ser a publicidade. Portanto, ou temos publicidade, ou não há forma de isto sobreviver. É verdade que a publicidade está muito difícil, as empresas estão com dificuldade, as famílias estão com dificuldade. Portanto, isto não há. Sentem-se estas dificuldades. Outra grande hipótese é, de facto, fazer-se amigo da Rádio Boa Nova. É uma coisa simbólica, são 10 euros por ano. Eu acho que isto nem aquece nem arrefece. E agora já nem falo nas empresas. Falo em todos nós, os católicos, daqueles que temos desejo de que as coisas que, de facto, nós temos cá interiormente, porque nós não somos só corpo, somos corpo e somos espírito. E, portanto, a Rádio Boa Nova, sendo, de facto, uma rádio ligada, portanto, à Igreja, tem a obrigação de dar bons programas. E, portanto, eu acho que com 10 euros nós temos a faca e o queijo na mão para poder continuar com esta rádio. Agora, isto não há dúvida nenhuma que é preciso sensibilizarmos para este ponto. O outro dia, o Sr. Padre Muito Borges falava na festa da rádio, ou na festa do imigrante, já não sei bem como é que foi, mas dizia, será que as pessoas, é algo parecido com isto, será que as pessoas se apercebem do bom que é ter uma rádio e se calhar as pessoas tendo as coisas nem lhe dão valor? Se amanhã ficarem sem elas, podem de facto virar, que pena de facto eu se calhar por 10 euros, por 20 euros podia contribuir e podíamos de facto estar a fazer muito bem, porque isto pode fazer bem. Não a uma pessoa, não a uma família, não a uma paróquia, mas isto vai muito longe. Eu creio que futuramente a Rádio Boa Nova pode chegar à zona da Figueira, pode chegar a Aveiro. Portanto, Tomás Borges, dou-lhe a palavra. E já vai chegando a Aveiro, vai chegando a todos esses lados. Portanto, é fundamental, nós precisamos mesmo, primeiro, de ver esta mentalidade das pessoas que realmente compreendem que só com um esforço conjugado de todos é possível nós, enfim, pegarmos na mensagem, que é uma mensagem construtiva, uma mensagem edificante, uma mensagem que leva as pessoas a esclarecerem-se, a serem esclarecidas, portanto, de tudo aquilo que na nossa hora presente é necessário. Fazer uma leitura das realidades, mas uma leitura cristã, uma leitura que de facto não é encher a cabeça de coisas, ouvir especialmente os escândalos, etc., mas termos de facto a possibilidade desta fome e sede que há no fundo de cada homem ser realmente contemplada por esta mensagem do Evangelho, esta mensagem da Igreja, dos Papas, dos Bispos, que de facto pretendem ser amigos, libertadores, salvadores de todos aqueles que, na verdade, nós encontramos e que desejamos ver melhor do que aquilo que estão. Por isso, a Rádio Boa Nova é essa amiga que entra em nossa casa, que nos acompanha nas nossas viagens de carro, etc. E aquilo que nós mais desejamos é que, de facto, todas as pessoas torçam por ela, que defendam como se defende o seu clube de futebol, e por estas grandes razões que nós vimos apontando, que é o facto de sabermos que não estamos sós quando a rádio vai connosco e está connosco. E isso leva-nos realmente a ver outra coisa, é que o povo deve colaborar economicamente, embora isso não seja realmente o principal. O principal é encontrarmos no nosso meio pessoas que queiram cooperar, queiram, além de serem anunciantes, queiram cooperar com a sua disponibilidade para programas, para as festas, para, enfim, sentirem isto como seu e daí terem o cuidado de deixar algum tempo da sua vida para isso. Porque se não falam, ou pior ainda, se criticam aqueles que fazem, então, enfim, a Rádio Boa Nova, de facto, seca. E seca para esse caminho, para esses valores que nós pretendemos que ela tenha, que ela seja. Oh, I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh,

é que a sociedade, a família, vive uma inversão de valores. Senhor Padre Borges, eu vi ontem num jornal diário, não sei se talvez não se tenha apercebido, mas certamente que muitos dos nossos ouvintes se aperceberam disto, porque se tratava de um jornal diário, não vou dizer o nome, não tem interesse, mas era algo parecido com isto. Esse jornal diário falava do Facebook como fazer um concurso através do Facebook, e o concurso era mais ou menos isto, assim, portanto, de uma forma lacónica, eu vou dizer algo do que vi. Um concurso cujo prémio seria para a primeira pessoa que morresse. Essa primeira pessoa que morresse, antes de morrer, tinha que estar inscrita no Facebook e tinha que deixar uma mensagem. Uma mensagem antes da morte. Então eles diziam que podia ser a forma de essa pessoa ser promovida depois da morte em todos os meios de comunicação social do mundo que aderissem a este esquema, para ter a promoção depois de morto que possivelmente não teve em vida. Isto, confesso, isto a mim choca-me, acho que isto é um disparate. Eu já nem lhe chamo inversão de valores, mas chamo-lhe maluquice, se é que o termo existe. Realmente, isto é uma pena. E isto é, de facto, a sociedade em que nós vivemos. Não é a sociedade portuguesa. Isto é a sociedade europeia, é a sociedade mundial. Eu penso que os valores se inverteram. E de alguma forma, eu penso que as rádios, que os meios de comunicação social deviam não colaborar na inversão de valores, mas nos valores. Mas é de facto isto que nós temos. E esta inversão de valores é em todos os sentidos. Eu aproveito até para referir a um outro caso. E quando às vezes nós falamos de coisas que não são boas aqui na rádio, não tenho propriamente como objetivo denegrir, mas puxar para que as pessoas vejam a realidade e despertem para ela. Eu vou contar um outro episódio que aconteceu e que eu vi a uma pessoa. Essa pessoa vive, do modo geral, em Lisboa, embora venha aqui à província de vez em quando, e ela dizia algo parecido com isto. Eu em Lisboa vejo, pronto, muitas necessidades económicas, vejo as pessoas já a irem aos contentores do lixo. Então o que é que acontece? As pessoas têm um pau, colocam uma espécie de um prego ou um arame na ponta do pau e puxam, de facto, dos contentores aquele lixo que depois procuram alguma coisa até para comer ou para outros casos. E a senhora lamentava, de facto, a sociedade em que nós vivemos. E agora aqui é já um problema da nossa sociedade, é um problema de Portugal, é um problema dos grandes meios, embora também aqui para a província se viva já com alguma dificuldade. E então a senhora depois lamentava neste aspecto. Ela dizia, a minha irmã, que também vive em Lisboa, tem um cão. Pronto, ela dá-lhe umas passeatas e depois alimenta-o muitas vezes do seguinte, ela, naqueles passeios que ela com o cão, passa por um restaurante, compra um frango e leva um frango para o cão. E ela disse à irmã, olha, mas porquê é que tu vais comprar um frango assim já preparadinho para dar ao cão? E ela disse, ele tem que comer alguma coisa. E então ela disse, mas sim, está bem, pronto, ele tem que comer alguma coisa, dás-lhe o frango, mas podias comprar o frango em cru e depois cozinhá-lo e davas-o ao cão, ou arranjava-o lá em casa. Ah, mas isto dá muito trabalho. Quer dizer, isto é de facto a insensibilidade em que nós vivemos, porque a senhora, portanto, não tem problemas económicos, pôs tudo muito bem, o dinheiro é dela, mas a verdade é que o dinheiro também é para ajudar aqueles que estão mais necessitados. E o que acontece é que há pessoas que morrem de fome, há pessoas que não têm nada. Eu ainda ouvi o outro dia, numa missa, uma senhora que foi pedir para uma ajuda para Moçambique. E ela dizia algo parecido com isto. Eu posso já me dizer com precisão, mas eu penso que ela dizia que, não sei se era 3 em 3 minutos, se era 5 em 5 minutos, que morria uma criança com fome. E ela dizia, a diferença da moeda do euro para Moçambique é enorme. Então, 1 euro permite-nos alimentar mais de uma dezena de crianças, dar um lanche, não alimentar, dar um lanche a uma dezena de crianças. E nós esbanjamos desta forma o dinheiro. É verdade que as pessoas têm-no e ninguém lhe tem que tirar, têm direito a ele. Mas, quer dizer, mas também não podemos, eu penso que não podemos ser assim insensíveis. E é neste aspecto que os meios de comunicação social podiam, se calhar, dar mais linha. Eu penso que isto seria, de facto, as tais torres da Igreja. Agora, infelizmente, muitas vezes vão em sentido inverso. Se quiser comentar, dou-lhe essa pessoa. Eu não queria deixar de aludir a esse primeiro caso que referiu, de uma notícia do jornal, em que na verdade se fazia, enfim, apelo às pessoas para elas se escreverem, enfim, a sua última vontade, ou um pensamento e tal. Essa, como muitas outras iniciativas, significa que há de haver sempre uma grande esperança nas pessoas. Uma esperança das pessoas viverem naquilo que disseram, naquilo que fizeram, etc. E por conseguinte, de facto, também essa gente que sabe que vai morrer, mas quer, enfim, deixar bem vivo o seu prestígio, a sua sabedoria, os seus conhecimentos, e lá vem, na verdade, essa possibilidade que, embora neste caso ou no outro seja negativa, mas tem, na verdade, subjacente uma ideia de esperança, uma ideia de fé, como aliás todos aqueles que nos antecederam fizeram, aqueles sepulcros, aqueles jazigos, aquelas, porque no fundo foi para se eternizarem, porque isso está dentro de nós e todos nós desejamos, e sobretudo quando as pessoas se aproximam do fim, elas começam a pensar muito mais no tempo que desperdiçaram, no dinheiro que estragaram, nas cruzadas de bem que deixaram de ajudar e de fazer. E por conseguinte, é uma pena que nós não despertemos ainda mais cedo para coisas boas, para coisas que realmente valham a pena. Nós estamos a chegar agora brevemente aqui ao dia 14 de setembro, que é o dia do padroeiro, do patrono da Igreja Matriz de Oliveira do Hospital. Qual é? É a exaltação da Santa Cruz. Por todos os lados no nosso território nós encontramos plantada a Cruz de Cristo, uma cruz com 8 pontas, a Cruz das Bem-aventuranças, a Cruz da Ordem de Malta, a cruz que nos veio legada pelo Hospital de São João de Jerusalém, que ali atendia os necessitados, atendia os doentes, atendia os que chegavam em peregrinação, e que depois, enfim, foi expulsa de Jerusalém e se veio instalar noutras localidades e concretamente em Malta. Foi em Malta que se realizou a grande evangelização. São Paulo esteve lá 3 dias. Eu tive realmente a felicidade e a alegria destes dias, com um grupo de perto de 50 pessoas, ter viajado e permanecido em Malta. Fiquei impressionado com as igrejas, com a maravilha, as belezas, com a grande devoção à Nossa Senhora, por todo lado. Malta é realmente um país prometedor, muito, e de facto tem uma marca profunda de fé e de cristandade. Basta, na verdade, dizer que são 97% de católicos. Enfim, já terão muitos outros também, luteranos, têm vários. Mas o que é verdade é que aquilo não é uma terra árida, não é uma terra abandonada ao esquecimento. Não, é agradável a gente de manhã começar a ouvir os sinos das várias igrejas a tocar e a virem encaminharem-se para as igrejas muitas pessoas, entre as quais também jovens. Isso foi, de alguma maneira, também um bem que chegou até nós. O Oliveira do Hospital tem a igreja dedicada a essa mensagem. Basta lembrar até que de facto temos a Cruz de Malta, Santa Cruz de Jerusalém, que foi base dos hospitalários, da Ordem do Hospital de São João. Ainda aqui não havia hospital nenhum, nem se pensava fazer, e já desde os tempos da mãe de Afonso Henriques, ela deu imensas terras para ajudar os fins dessa ordem. Por isso, isto que realmente se espalhou, isto que se viveu, pode ter havido até excessos daqui ou dali. O que é verdade é que houve uma tradição, um acompanhamento, um desenvolvimento de tudo aquilo que realmente está ligado a São João Batista, o homem que enfrentou o próprio rei Herodes e veio a morrer, veio a ser assassinado às ordens do rei Herodes, mas de facto é uma maravilha que, se a gente deixa acabar, deixa morrer esta boa nova, esta boa notícia, que deve dar fundamentos às pessoas para elas saberem que acreditam, o que é que elas querem fazer, como é que elas devem organizar a sua vida, etc. Então nós passaremos insensíveis uns pelos outros, ou poremos em primeiro lugar os cãezinhos, que têm o seu lugar, mas, enfim, roubam às crianças os direitos que elas têm e tinham, que nós muitas vezes esquecemos os adultos, esquecemos os humanos para pensar nos animais. Por conseguinte, este é um aspecto que nós não podemos descurar, é o aspecto de nos responsabilizarmos uns pelos outros, de pôr em prática a solidariedade. Na nossa região, porque assim, de facto, nós temos problemas, especialmente os problemas daqueles que estão desempregados, daqueles que tinham lugar no trabalho e cujas famílias agora estão, de facto, a sofrer porque lhes faltou o ordenado em casa para eles e para os filhos. Esse é um problema, e é um problema que nunca será resolvido com a caridadezinha. Será resolvido por aqueles homens que têm, de facto, bens, e há, felizmente, muitos que têm bens, fruto do seu trabalho, da sua luta, etc. E que muitas vezes, enfim, como tantos outros, pensaram em retirar o dinheiro, levá-lo lá para fora, etc, etc. Quando, através da conjugação do seu esforço com outros, poderiam criar postos de trabalho. Claro que a caridadezinha é a caridade, não há caridadezinha, é a caridade ou não há nada. A caridade tem lugar, a caridade é o mandamento novo do Senhor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ora bem, por conseguinte, nós não podemos pôr de parte isso, embora não haja esses casos extremos, como disse, mas já vai havendo uma pobreza envergonhada que nós temos que estar atentos para acorrer e socorrer na hora própria. E isso é, como digo, um mandato original do Evangelho. E não está só no dar coisitas, está no fazer companhia aos idosos, no fazer companhia aos doentes, de modo que eles sintam a força para levar por diante a sua cruz. E a paróquia de Oliveira é dedicada à cruz de Cristo, à Santa Cruz. É a igreja da Vera Cruz. Nunca como hoje as pessoas, enfim, não deitaram a cruz fora, mas agarraram-se a ela, porque ela é o sinal da nossa redenção. E, portanto, nós queremos que a cruz para nós seja esse sinal de vitória a presidir aos caminhos, às igrejas, às fontes, às encruzilhadas dos caminhos. Por todo lado nós encontramos a cruz de Cristo para que ninguém esmoreça ao olhá-la e ao contemplá-la e possa, no fundo, sentir o que sentiu o bom ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim como se estiveres no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos brincar à caridadezinha, festa canasta e boa comidinha. Vamos brincar à caridadezinha. A senhora de não sei quem, que é de todos e de mais alguém, passa a tarde descansada, mastigando a torrada, com muita pena do pobre. Coitado. minha. Neste mundo de instituição, cataloga-se até o coração. Paga batas e merenda, rouba muito, mas dá prenda. E ao peito terá uma comenda. Vamos brincar à queijadezinha. Fecha a canasta e boa comidinha. Vamos brincar à queijadezinha. O pobre no seu penar habitua-se a rastejar. E no campo ou na cidade, paz da sua infelicidade. Algo para os esportistas da caridade. Vamos brincar à queijadezinha. Festa, canasta e boa comidinha. Vamos brincar à queijadezinha. E nós que queremos ser irmãos, mas nunca sujamos as mãos. É uma vida decente, não passeio ou aguardente. O que é justo e há que dar a essa gente. Não vamos brincar à caridadezinha. Festa, canasta e falsa intençãozinha. Não vamos brincar à caridadezinha. Não vamos brincar à caridadezinha. Não vamos brincar à caridadezinha. Não vamos brincar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Barova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos estado à conversa com o Sr. Padre António Borges, pároco em Oliver do Hospital e São Paulo de Gramados. Já falámos das unidades pastorais, que são uma realidade já no nosso país e que vão acontecer por todo o país, face à falta de vocações de sacerdotes. Falámos também sobre a Rádio Bonova, que tem 26 anos. E vamos entrar na parte final do nosso programa. Vamos falar um bocadinho sobre um acontecimento que vai ocorrer no próximo mês em Roma. Portanto, dentro de um mês vamos ter o início do Ano da Fé, mais concretamente, no dia 11 de outubro. Sr. Padre Borges, a primeira atividade associada ao Ano da Fé é o chamado Pátio dos Gentios, em Assis, Itália, que vai ocorrer no dia 6 de outubro. O tema é Deus, este desconhecido. Um encontro que será não só para crentes, como para não crentes. O que é que acha deste encontro, deste chamado Pátio dos Gentios, que é para crentes e não crentes? Nós já estamos habituados pelo Papa, especialmente São Paulo II, quando ele reunia os ministros de várias igrejas e dali fazia surgir o grito da união, o grito de que houvesse interesse geral nos vários espaços onde se vive a fé para a construção da comunhão e do amor entre as pessoas. Pátio logo indica um campo, não é? Um espaço. Gentios é das gentes, é das pessoas. A palavra gentio passou à história como um significado de alguém desprezível. É um gentio, os gentios. Cada vez mais tem estado a devolver a esta palavra a missão ad gentes, missão para as pessoas que estão fora ou que estão descuidadas, porque essa é a nossa atividade maior. Nós ficamos descansados de ter as igrejas cheias ou lá perto, esquecendo que lá fora havia uma outra igreja vazia completamente, que são aqueles que não vinham, que não praticam, que não estão, que não conhecem, que não amam. Ora bem, é a altura da gente deixar cair os arames farpados, deixar cair os muros para construir espaços de comunhão para todos. De maneira que o Ano da Fé, quer-me parecer, que pode ser essa grande arrancada para todos despertarmos à sombra de São Francisco de Assis, porque ele era aquele que tão cedo começou a falar de tudo quanto é nosso irmão. Pois bem, então, o ano da fé, eu tenho muita esperança no ano da fé, e ele vai começar, de facto, no dia 11 de outubro. O dia 11 de outubro é curioso, é o dia da maternidade de Nossa Senhora. Maria abriu-se a esta ação, a esta atividade, ela esteve presente, enfim, no cenáculo, no dia de Pentecostes, para de alguma maneira incentivar e apoiar os apóstolos que tinham se reunido e foram mandatados para ir ao encontro dos gentios, de todos. Todos eram gentios e nós ainda hoje o somos. Portanto, penso que este é um grito de urgência, no sentido de nós não ficarmos felizes e contentes de estarmos na igreja, e a igreja cheia, e etc., de termos a nossa comunhãozinha, de termos o nosso batismo, termos o nosso crisma, é o nosso grupo. Não, não. Quer dizer, mais do que nunca, temos que espartiçar, digamos assim, estes compartimentos que a gente criou, deixando um compartimento para aqueles que não tinham lugar, ou não tinham possibilidade de nos verem, ou nós a eles, ou de lhe dar as mãos. Então, o ano da fé vem precisamente para isto, para fortalecer a nossa fé, para desenvolver a fé, não ficarmos na fé herdada, ou que nós ouvimos, eu cá tenho a minha fé, e isso às vezes não é fé nenhuma, não presta para nada. Não, tem que ser com fundamento, tem que ser baseada nas palavras de Jesus. Jesus reconheceu, apontou, e enfim, nós paramos muitas vezes quando ele acabava de ouvir aqueles que lhe de alguma maneira manifestavam quando sentiam a sua grandeza. Ele dizia: ó, mulher, grande é a tua fé. Olha, faça-se como tu acreditaste. Jesus exaltava aqueles que se aproximavam dele com fé. A fé é crer em alguém. A fé, neste caso, é crer numa pessoa. A fé é descobrir essa pessoa e sintonizar com ela a nossa maneira de ser e de estar e de viver e de amar. Portanto, estou convencido que este novo ano pastoral, o ano da fé, se as pessoas quiserem, se as pessoas deixarem crescer em si o desejo de entender, de perceber, porque a fé não é fácil. A fé é um ato obscuro. A fé é um salto no vazio. Por isso mesmo, nós temos que nos dispor, através da oração, da leitura, de ouvir a palavra de Deus, temos que nos dispor a deixar que cresça em nós a fé. Essa grande virtude que nos vem de Deus, realmente, mas que com a nossa vontade a aceitamos, a exercemos e logo lhe reconheceremos os frutos. Deixar os compartimentos, disse o Sr. Padre Borges. Portanto, temos de falar deste desconhecido a toda a gente. Por isso, Bento XVI diz que conta com todos nós neste ano da fé, em casa, na rua, no trabalho, no lazer, e que não há exceção para ninguém. E temos que falar a todos e ouvir a todos, sejam ateus, agnósticos, protestantes, indiferentes. Não importa, ele acaba por dar este testemunho com o Pátio dos Gentios, porque não é só para os católicos, está a falar para todos. Sr. Padre Borges, o nosso tempo vai chegando à parte final, mais uma questãozita, e que tem a ver com o mesmo assunto. Portanto, de 7 a 28 de outubro, vamos ter o Sínodo dos Bispos, portanto, em pleno período, que vai dar origem ao ano da fé, que é o dia 11 de outubro. Portanto, um Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização. Certamente que deste sínodo sairão orientações para todo o mundo, com vista ao aumento da fé. Será assim, certamente, não é? Exatamente, pois. Na verdade, isto não é um conjunto de pessoas, neste caso os bispos se reúnem, vão lá, estão uns dias. Não, quer dizer, o Sínodo dos Bispos significa que, primeiro, é uma representação de toda a parte da Igreja, de todo lado. É que os bispos, quando vão para um encontro desses, não vão de mãos vazias. Agora já eles estão a estudar os esquemas, os problemas que vão ser discutidos, resolvidos. Agora já eles estão a ouvir cada um no seu meio, na sua diocese, as perguntas e as respostas que as pessoas têm para eles serem portadores delas em Roma. Por conseguinte, como nós acreditamos na força do Espírito Santo, que reúne, que congrega, que envia, então nós percebemos perfeitamente que essa ação dos bispos, esse trabalho e esse esforço dos bispos em colaboração com o Santo Padre vai dar frutos de esclarecimento e de dinamismo dentro da própria Igreja, porque isto é que é um milagre. A Igreja é a Igreja, é a divina, é a de Cristo, é tudo. Mas nós temos a capacidade, se quisermos, de dinamizar a Igreja e de fazer com que ela realize aquilo que foi, digamos, o sonho de Jesus Cristo. Sr. Padre Borges, pois os bispos já ouviram, já sugeriram, vão conversar e pronto, durante este ano da fé, que tem a duração de quase 13 meses, 11 de outubro a 24 de novembro de 2013, se eu não estou a falhar, portanto, já não teremos outro ano da fé na nossa vida. O último, creio que foi há cerca de 45 anos, por Paulo VI, em 1963. Vamos ter que aproveitar e a própria Santa Sé já está a sugerir iniciativas que se tomem por todo o mundo. As próprias conferências episcopais também já estão a dar sugestões, as dioceses certamente que darão, se é que ainda não deram, e as paróquias vão ter muitas atividades. Portanto, vai ser de facto um ano que vai mexer com todos nós, não só com os bispos e com os sacerdotes, mas também com os leigos, com os movimentos, e vamos esperar de facto que assim seja. Sr. Padre Borges, eu colocava-lhe mais questões, mas eu também não vou ter mais tempo, se quiser, assim, só mais um minutinho, não mais. Pois bem, olha, eu não posso deixar de não saudar mais uma vez a Rádio Boa Nova, e na Rádio Boa Nova todos aqueles que, como o senhor, colaboram, dão do seu tempo, vêm por aqui para ajudar a mentalizar, a criar expectativas, agitar as águas, que é o que a gente precisa, é de gente que, no fundo, incomoda, porque nós pretendemos que ninguém nos incomoda. Nós, no geral, queremos estas águas estagnadas, mortas. Ora bem, já que a rádio tem essa possibilidade, ela tem de contar com muita gente, como o senhor, que de facto vem dinamizando estes programas, e que a gente não perca, na verdade, porque eles vêm na hora atual, na hora própria, e como correspondendo ao apelo do Santo Padre, eles vêm para que nós não nos deixemos amortecer, mas que de facto a Igreja olhe especialmente também para os jovens, porque, como se diz, a Igreja só será jovem quando os jovens forem Igreja. E por conseguinte, os jovens são os apaixonados. É preciso é que eles entendam, que eles percebam, que eles se deixem realmente tocar pelo anúncio que parte daqui, ou que melhor, que nós, na verdade, levamos a todos os outros. Por isso, que o povo de Deus e que todos nós nos disponhamos a escutar essa mensagem e essa palavra divina. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois, oito dias, à mesma hora, se Deus quiser.